aconteceu no Natal. Os shopping centers estavam lotados de pessoas em busca de presentes. As luzes encantavam a todos com seus arranjos festivos de Natal. As ruas, com um movimento intenso de vai e vem de pessoas e carros apressados. Era já a véspera da tão sonhada noite de Natal. Eu, absorto em meus pensamentos, dirigia meu carro rumo à casa de minha irmã, onde encontraria a família já reunida. O trânsito estava apressado, todos a caminho de suas casas ou indo para encontrar os amigos, os parentes, para com eles festejarem. De repente, num cruzamento entre duas avenidas movimentadas, o sinal fecha e eu parei meu carro à espera do sinal verde. Moço, moço. Surpreendi-me com aquela voz de criança do lado de fora. Deparei-me com uma menininha, cerca de 8 anos, maltrapilha, com uma caixa na mão. Moço, compra uma bala. Eu fora pego de surpresa, um pouco assustado, ao meio daquele corre-corre, respondi de imediato: Meu amor, eu não tenho dinheiro trocado. Moço. Compra, vai, moço. Olhei dos lados, apenas aquela garotinha estava ali ao meio dos carros. Não havia mais nenhum ambulante, nenhum vendedor de farol. De repente, surpreendo-me com a atitude daquela menina. Moço, fica com a metade, eu fico com a outra. Fiquei sem palavras, com aquele gesto, com as mãozinhas estendidas sobre o vidro de meu carro entreaberto. Titubeei. Mas não poderia fazer tal desfeita com o gesto daquela criatura inocente. Muito obrigado, meu amor. Mal tive tempo de vasculhar o bolso em busca de algum trocado. Fui abalado pelas buzinas impacientes dos carros que estavam atrás do meu. Então me dei conta do farol que já estava verde e tinha que prosseguir, mas antes olhei para os lados e não vi mais a menina de vestido claro e surrado. Desapareceu. E eu fui obrigado a prosseguir, pois todos estavam pedindo passagem em meio ao trânsito. Mal consegui conter a emoção daqueles instantes atrás. Segui meu trajeto ao encontro de meus familiares e anos já se passaram, mas a imagem daquele anjo permanece em minha lembrança. Por onde andará tal criança? Uma simples mortal ou um ser celestial?